contato familiar do Giro. Lembra 224, chame o centro de Cícero 2005, alterno 2545. 2005, alterno 2545, meu 2240. Turno 895, delegado, boa noite, bom trabalho, senhores. Boa noite. Salvador, boa noite, 3600, informação, chat, passando no 90, parou no 50. 3600, vou direto CAP, desce para nível de voo 060. CAP 060, 3600. Boa noite, às 17h03, estabilizado no WISC. Tá, pronto, galera. Um bis ajustado, autorizado pouso, 120 graus, 099. Correção, 17h03, estabilizado no Axelay. Seu capitalista, com que pouso, pouso livre? Sim. Correção, pouso em que livre, confirmado, senhor? 120 graus, 099. Avistou quantos pés? Está completamente novo, já é 24, 5 mil pés, está novo, tá vendo? Gente, obrigado. Tudo esse setor, de Aracaju pra cá, né? Agora, aqui está deixando de... Está em cima de... Taparica já não está... O outro dia está um pouco ruim. Aqui, azul, 273, graças pela informação. Achando a identificação, autorizada a chegada do LED 1, desça para a nível de voo 070. Chilema 258 para a formação sobre tráfego 12 horas 9 milhas, mesmo rumo destino, passando a nível de voo 60 para o 060, é 2320 da tarde. Gente, confirme por quantas milhas e a velocidade indicada. 20 milhas, batendo 2809. Gente. Você está no desvio com 3600? Reportará. Quarenta, destino 3, no solo 32, liga à direita e táxi para o pátio 3, via Alfa e Kilo. Pátio 3, via Alfa e Kilo, 2713, se escuta pela voz. Chegando 52, desça para 3, meio cross, ajuste na 0 no 9, autorizado, desça para 3, meio cross, ajuste na 0 no 9. 3, 1, 0, 9, livre da restrição, tá? Gente, a restrição está precisando 52, apresente uma duna. Duna, apresente, está 3, 0, 0, para 4, meio cross, ajuste na 0, 1, 9. Após desvios, vou direto do Nath, 3600. 4-1-0-9, vai voar de Nath, 3600. Controle, Salvador, meu avião, muito boa noite, ação 3698, descendo para a ponta, por zero. Plan 3398, achando a identificação, você para nível de voo 080, via chegada do Nath, via chegada do Nath, onda, 080, mantendo 249, ação 3, 9, 8. Solução aqui, está aproximadamente por um minuto, só fazendo um teste aqui, para o equipamento. Qual sua posição? Ele voa na Delta, está na Alfa aqui, já para entrar na Delta. O senhor azul, 27 no 3. Permitiu. Obrigado. Muito obrigado, estamos na sua escuta até o sessão do final. Obrigado, boa noite. Teste. Salvador, senhor de Salvador, aqui é formado o terno do reboque. Remota 1 ou 2. Ciente, o teste é livre, eu acho que é no grande elétrico. Salvador, uma nossa tirada. Diante. Tem autorização, por favor? Instante. Aguarde. Senhor Salvador, final do ano, 90 Sierra, na posição 12. Acho que eu não vou descer. Ciente, frequência livre. Eu me estava, frequência livre. Tá por... A posição do Rubens, eles estavam to 7, mas falling down to 252. Z5127, it's called identification, descent at level 090, via the med 1 arrival. This is speed to 250 knots. Number 6 to approach at 7. That's going down 090, going down 250 knots, down to 090, against med 1 and 106. 3398, você pode vir direito por quantas milhas? Ah, sim, é 10 milhas, na página só na doméstica, 3398, na guarda, não, melhor que você pode falar. 10. Então, 3600, você para 3000 pés, ajuste 10, 1 margem. 3100, na nossa, 3600. Sr. Salvador, uma boa noite, passarelo 2224, sente da Delta. Passarinho 2224, sua identificação, autorizou a chegada do Gomediano, reporta no 1010. Identificou, reportando o 1010, 2224, autorizado o Gomediano. 3152, desce para 2010, ajuste na 099, autorizado o final do procedimento de eletricidade, reporta estabilizado. 2109, reportará estabilizado, já fez, 152. Fechará 1074, estabilizado. Estabilizado. Completa final do procedimento de eletricidade, tem um relógio de 295. 295, completando X-ray, boa noite. Boa noite, Xanel 6074, GLR 310. Xanel 6074, avistado, autorizado pouso, 110 graus 079. Tudo pouso, 6074. 58 de Xanel, somente para informação, que a aeronave do Tram, agora 7 milhas à frente. Está direcida, passarela do 2224. 3224, deixa para nível de voo 120. 20, 2224. 900, você para 2000 pós, o justo na 099. O presidente Roidona autorizado, assinado pelo presidente Jair Sexeira, passo estabilizado. Confirme se tem condições de manter a presente velocidade até a próxima ponte de condena, com 3900. Afirmativo, está mantendo 250, que é o máximo abaixo de 1 acento. Autorizado e reportará estabilizado. Atenção, 3900. The 5127 resistor speed to 230 knots. You have traffic ahead now at position of 12 o'clock. 8 miles, starting flight level 120, flight level 080, and the 321 off top. Producing 230 knots, procedure. Com 3398, autorizado de chegar no nível 060, da presente voo direto TAC. 060, mas chegar na rua 040, mas após desvio, voo direto TAC. Salvador 2224, desvio à esquerda, 20 graus, em aprovação. Carinha do 224-100, autorizado do Rio, reporta o término. Reporta o término. Carinha do 224, começa para 4 mil pés, o Rio chama 0 na margem. 4 mil pés, eu vou ter o outro lado. 352, estabilizado. 3152, completa o sinal do procedimento e LFC, correndo no outro, sinal 95. 395, boa noite, está 3152. And, this is a 0517, with 2 on the left, deviation due to weather, going to maintain a 0.5 hours on the heading due to weather. 05127, confirm just how many miles of the deviation? Oh no, probably 10 miles probably. Okay, after deviation, fly heading top position. We shall maintain flight level 080. Okay, after deviation, the top and down to 080. Thank you very much. Canal 6258, deixa para 3 mil pés, o justo na 0 na margem. Para 3 mil pés, 6258. 3398, motorizado descida para 4 mil pés, o justo na 0 na margem. 9258, vem direto Duna, desça para 2000 pés, ajuste na 0 na margem, utilizando o final do procedimento de LFC, pista na 0 de Salvador, reporte estabilizado. Para 2000 pés, aprovou de Duna, reportarei estabilizado, LSX, então 2258. 3398, se tiver condições, presente voo Duna, desça para 3000 pés, ajuste na 0 na margem. Na presente Duna, 3000 pés, na 0 na margem, na 3398. And the 05127 is flying at that position. Roger that. Go, go, no, no, no, push back down, push back. Portão 02, autorizado, chame o próprio táxi. Back down, tá. para level 060. Correction, 25127, set flight level 060. Send down to 060. We're going to slow down to 220 knots because of the guy in front of us. Okay, expect vectors for station at 25127. Alright, expect vectors, thanks. 13600, estabilizado. Afirmo. Vector final 3600, torre na 895. 95, boa noite. 3398, desça para 2000 pés, existe no 099, cruzando o final do procedimento ELSX, está estabilizado. É bom parar, então, 3398. Parando 2024, velocidade indicada. 210. Gente, passarei 2024, mantém indicada de 2109, que é autorizado de cima para nível de voo 070. Mantém 210, 0702, 224. Azul 5127, wait a vector for station from left heading 030, limit to localize your course, descend to 3000 feet, KLH 1019. Alright, left turn, we're going to need 020 on the heading due to weather. 030 is not possible. Okay, clear now, heading 020. Report by the LSC deviation 05127. Okay, left turn 020 down to 3000 feet, 1019er, 5127. Boa noite, é o 73600, a torre da Serra, estabilizado. Então, 3600, avistado, pista livre, autorizado pouso, 120 graus, 079. É, autorizado pouso na 120, 73600. Número 2, aguarde autorização de pouso. Guarda. 127, are you able to turn right heading 070? I was just going to call you. Yeah, we can intercept if you want. We're okay now. Turn right heading 070, descend to 2000 feet, KNH 1019, report established. Okay, right turn 070, 2000, 1019, report. Para 3.10, ajuste no 019, responde no 7 para 1909. 3.000 pés com 1.019, 199, 224. Number 4 to approach, aircraft number 1 is touching ground, the other one is Alpha Maca, the one ahead is touching in a position. Alright, we're going to slow down, we're on the localizer now. Okay, it's clear to slow down, and send by to stretch to tower. Okay, slowing down, probably 180 knots. Roger that. 133-7-1. Afirmo. 133, vamos ver se tem informação sobre o tráfego da Echelon 5 milhas à frente. completa o final do procedimento, pelo Renan 895. Então, Maraná, bom trabalho a todos aí. Passarelo 2264 para o localizador direita 080, deixando para 2010, ajuste na 018. 2 mil pés, descendo, curva direita 080, 182, 224. Motor de voo 334, cruzando 205 para 920. Identificação, voo direto do Nabucco para 3 mil pés, ajuste na 018. Dona 3.000, 224 completa a redução 1.709. 170 nós, está no localizador, 224. 224 reporta 1.009. Reportará. Gente, reporte o termo de 2-1-3-3-4. VFI 127, passing the intersection, complete final and 6-way approach, 1-0-1-0, Salia, and contact power, frequency 118-195. Complete RS X-ray 10 Salvador and 1895 5127. Have a good evening. Thank you very much. Welcome, sir. Welcome, sir. Have a nice evening. And great English. Very good. Good evening, it's 5127, 7 mile final, down and locked and runway side. Yeah, Azul 5127, continue our approach, maintain final approach speed and rate landing clearance. Airbus 320, touching runway 10 now. Okay, waiting. E Alfa, posição 02, Pátio 1, tá 3398. Posição 02, Gato e Alfa, Juliette, conta agora sobre o seu 37-399-3398. É. Pode ser 628, para a ponte número 5. Quente. 5127, clear to land, runway 10, 120 degrees, 07 knots. Good around, runway 10-5127, thank you. noite, ó, passarinho do 2024, final e 9 milhas. Cliente número 2 para pouso, aguarde utilização, passarinho do 2024. Guarda no 2024. The ground at 5-5, leave the runway next to the land, just now to the right, taxi until position 3 Lima, apron 3. So turn right, we're clear to taxi to position 3 Lima, okay, 3 Lima 3, Azul 5127. That's correct, via Alpha and Kilo. Via Alpha and Kilo, 5127. Passaria do 2224, autorizado pouso, 120 graus, 079. Autorizado pouso, 2224. Obrigado. O voo 1170 mantém ainda a posição, será autorizado tão logo o Embraer 1 corrija o ATR 172 da passaria do pouso. 2024. Sol 55, liberou a direita, táxi até a posição 2, linha do pátio 3 e Alfa e Kilo. 2 Lima, pátio 3 e Alfa e Kilo 2024. Bruno 170, autorizado decolar, 120 graus, 07 nós. Autorizado para Caju, conforme a rota do plano de voo, nível 230. Pode decolar, curva esquerda, saída Fuca, transição para Caju, controle 120, decimal 8, transponder 5537. Rede autorizado para Aracaju, rotando conforme o plano, nível 230. Decolação 90, primeira curva esquerda na Fuca, com a transição Aru. Controle 208, transponder 5537 para o posicionamento, está no 3. Goma 354, saída Puca, transição Aracaju, protege. Já está solicito o posicionamento. Procedimento por Renan 8, do sinal 95. Renan 5. Bruno 170, decolou 57, chamou o controle na casa, é, Salvador, 120, decimal 8. Permotivo 1134, escutou, 334, sinal da 11, autorizado. Bruno 334, avistado, autorizado, pouso 120, grau 079. Ele pouso 90, 1334. Frequência 354, tá com 126, com 2 horas e 30, alterna Recife. Autorizado táxi, até o ponto de espera no zero. Tente liberar táxi até o ponto de espera dando 0 com 354. Eu vou fazer uma linha 2, o seu limite está com o dia 2 para 2, meu pé, de Richo na 0, 1 a 8. 2 dias de ato 2, 0 a 8, 2, 4, 0 a 8. Ponto de espera da 1 a 0, autorizado decolar com 4, decolou 07, chama o controle 120 do som 8. Bono 208, bono 354. Controle Salvador, boa noite, bono 354. Como está o radar na decolagem, se lutar a nível de voo 230, após 2 voo pós-2 direto Jamo, após Jamo, Aracaju. 7 para 230, após 2000 direto Jamo, e após Jamo direto Aracaju, bono 354. Bono 170, chame Centro Recife na 26.85, alterna no 2545. Quatro, 0062, autorizado sinal de precisão elétrico, seu personal 0, Salvador, repasse estabilizado. Controlar estabilizado, azul 4062. Pelo 354, chame em Recife, 126.85, alterna 12545. 2.85.2545, gol 1354. Salvador, boa noite, voo no 222, informação de alta. Voo no 222, sem identificação, voo direto do Unavis para 2010, ajuste no 018. 2010, direto do Unavis, ajuste no 018, voo no 222. Z406 estabilizado? Estabilizando agora, senhora, é a distância. Placa final do procedimento, ILSC, torre 98, sinal 95. 95, uma boa noite, obrigado. Boa noite. Conquista, conforme rota do plano de voo, nível 180. Após decolagem, curva direita, saída Arbor 1, após Arbor, direto elétrico. Controle 120.8, transponda 5541. Passageiro 2228 informa que não compra gradiente em um ATC.